Solta a viola nervosa aí, pai. É repertório novo do Caio Stronda. Stronda Life. Repertório novo! Tem que segurar a pressão, papai. Segura a pressão. Câmara Calaches. E Jean Porte. Chico das Molas. Ó, oh, tô online. No Insta tá tudo liberado. Convidei as novinhas. Tá tudo organizado. Atuando e mantendo. O Caio Stronda tá no veneno. Online! Online metendo. Online metendo. Online metendo. Vai novinha, vai. Vai novinha, vai. Que quebra, que quebra. Online metendo. Online metendo. Online metendo. Vai novinha, vai. Vai novinha, vai. Oi. Online metendo. Online. Marcos lançando gráfica principal. Online metendo, online metendo, online, online metendo, online metendo. Como é que é? Ó, online, no Insta tá tudo liberado. O metrô da putaria tá tudo organizado. Pizzaria Bernardo de Pombo, não fico tão feras. Vai novinha, vai, quebradinha, vai. Eu tô gostando, bebecinha. Cheirosa. Online metendo. Online metendo. Online metendo. Online metendo. Oi. Online metendo. Online metendo. Laércio do Planetão Sub-Zero. Estourado, negão. Online metendo. JC Honda. Swing, negão. Se você for. Bora, Salgados, alô, Matheus Silva. O Estrondão. O Estrondão. Ó, eu tô online. No Insta tá tudo monitorado. Convidei. Tá tudo organizado. Atuando e mantendo. O Dote Estrondão tá no veneno. Online. Online metendo. Vai, novinha. Agora é pressão, negão. Sai do meio. Online metendo. Jocélio e Camila. A Sofia Lances. Online metendo. Vai, Bobby. Quebra aí, Bobby. No Residence. O mural de Ibi Guzmará. Quebra, que quebra. Online metendo. Lima Santa Cato, o melhor do centro. É o melhor centro atacadista do Brasil, papai. Vai, vai, oi. Online metendo. Espetinho da Camila. Metendo. Online. Oi. Online metendo. Online metendo. Online. Joga pra cima que eu já fui, negão. Como é que é? A Bem Potsa no Alisson. Danadinho CTs de Caxias. A pegada do malandro. Ha ha ha ha.